Qualquer dia desse lá, tá ligado? Eu vou lá comprar uns panos e fazer o teu mês mais feliz. Baixe essa música no rapbrasilia.com.br.